ligou de madrugada, disse que tá com saudade. Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido. Vai, bebê! Chama! Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Chama! Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar, me chama, eu vou te amar. Meu ponto fraco é essa vozinha no ouvido. Vai, bebê! Chama! Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Vai, bebê! Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com... Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar, me chama, eu vou te amar.